pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Pode passar, não estou sozinho. Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar. Vivo pra poder sorrir, sim. Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol. Vivo pra poder sorrir. Pra poder buscar o meu lugar ao sol. O amor é assim, a paz de Deus em sua casa. O amor é assim, a paz de Deus que nunca acaba. O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa. Say yeah.